Na NEC FM Suite número 2, em Ré menor, de William Lawes. Violinos Ivald Koiken, Lucie Vandel. Violas baixo, Julian Koiken, Gustav Leonhardt. Ato, direção de Gustav Leonhardt. Ótima quinta-feira, 13 de junho de 2021, para você. Você ouve pela MEC FM Áurea Música. De Sacone, de Charles Mouton, alaúde Lutz Kirchhoff. Thank you. MEC FM, prelúdio Sacona de Charles Mouton, alaúde Lutz Kirchhoff. 7:20. Bom dia para você. Você ouve pela MEC FM Áurea Música. Estamos com duas suítes para cravo solo, Ré menor e Ré maior. Brian Cravo, Terence Charleston. Thank you. MEC FM, duas suítes para cravo solo, Ré menor e Ré maior, de Alberto Brain, cravo Terence Charleston. CE33, bom dia para você. Você ouve pela MEC FM, Áurea Música. Bourgeois Gentilhom, WV43, de Jean-Baptiste Lully. Les Musiciens du Louvre e a regência de Mark Minkowski. Hey, Marina! Hey, Marina! Salvo, Cajuzina, Cajuzina. É farsa, é farsa. Para bom, para bom, para bom. Jean-Tiam, LWB 43 de Loli, Lenivicien de Louvre e a resenha de Marc Minkowski. E 47, bom dia para você. Você ouve pela MEC FM, Áurea Música. Na sequência, Sinfonia para Trompetes e Cordas e Concena em Ré Maior, de Alessandro Stradella, Trompetes e Winton Marsalis. Orquestra de St. Luc e a residência de John Nelson.

Thank you. Na MEC FM, Sinfonia Concertante para Violino e Viola, em Mi bemol maior, KV-364 de Mozart. Violino, Iessa Heifetz. Viola, William Primrose. Orquestra Sinfônica RCA Vitor e a regência de Isler Solomon. Ou com algumas nuvens nesta quinta-feira, com aumento da nebulosidade durante a noite, mas sem chuva. Agora no centro da cidade, 23 graus. Manhã MEC FM. Seguimos com a sonata em Si bemol maior de Beethoven, piano, Philip Moll, flauta, James Galway. Thank you. Thank you.

Ouvimos um trecho da abertura Grande Páscoa Russa, de Nikolai Rimsky-Korsakov. Interpretação da Orquestra Filarmônica de Roterdã, sob a regência de David Zeman. Mestres da Música, Rimsky-Korsakov. Rádio MEC, Música, Educação e Cultura. ZYD 465, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH 705, 87,1 MHz, Brasília. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Voltamos a apresentar Manhã MEC FM. Ótima quinta-feira, 3 de junho de 2021 para você. 9 horas em ponto. Seguimos com a abertura La Gazza Ladra de Rossini, Orquestra Filarmônica Real, com a regência de Sir Thomas Beecham. Thank you. Na MEC FM, abertura La Gatta Ladra de Rossini. Orquestra Filarmônica Real e a regência de Sir Thomas Beecham. 9:11, bom dia para você. Agências bancárias não abrem nesse feriado. As contas de consumo, como água, energia, telefone e carnês, com vencimento em 13 de junho, poderão ser pagas sem acréscimo nesta sexta-feira. Manhã MEC FM. Seguimos com o concerto para violão número 1 em Lá Maior, Opus 30, de Mauro Giuliani, João Pepe Romero, Academia de St. Martin the Fields e a regência de Sir Neville Manor.

MEC FM, concerto para violão número 1, em Lá Maior, Opus 30, de Mauro Giuliani. Violão Pepe Romero, Academia de St. Martin the Fields e a regência de Sir Neville Manor. 9:34. Tap Mobile será desativado nesta quinta-feira. Servidores públicos do Executivo Federal deverão acessar contra-cheque, consultar férias ou alterar dados cadastrais pelo aplicativo sougov.br. Manhã MEC FM. Programa húngara número 9 em Mi bemol maior, Carnaval em teste de Liszt. Piano Cláudio Arral. Mi bemol maior, Carnaval em pé, de Liszt. Piano, Cláudio Arral. 35, bom dia para você. Ocupação hoteleira do Rio para o feriado deve ficar em 42%. Principais regiões procuradas pelos turistas são Ipanema, Leblon e Barra São Conrado. A maioria deles, 92%, vem da região sudeste do país, muitos do próprio estado do Rio. Manhã MEC FM. Seguimos com serenata de Alberto Nepomuceno, violino Maria Fernanda Krug, orquestra de câmara Capela Bitgossienses e regência de José Maria Florencio. Thank you. Na MEC FM, Serenata de Alberto Nepomuceno, violino Maria Fernanda Krug, Orquestra de Câmara Capela Bidigoscienses, regente José Maria Florencio. 9:51, um ótimo dia para você. O secretário de Defesa Civil do Rio de Janeiro e comandante do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, disse que a instabilidade causada pela quantidade de escombros do desabamento de um prédio em Rio das Pedras, na zona oeste da cidade, torna o trabalho dos bombeiros ainda mais difícil. Uma equipe especializada em resgate está tentando tirar uma mulher dos escombros, onde ainda estão uma criança e um homem. Durante, a todo momento, há relatos por parte de moradores de mais vítimas, mas, oficialmente, até agora, além das 3 vítimas que aguardam socorro, há outras 3 pessoas que foram levadas para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. Manhã MEC FM. O Voo do Besouro, de Rimsky-Korsakov, flautista Dennis Galway, Orquestra Filarmônica Nacional e a regência de Charles Gerhard. Na MEC FM, o Voo do Besouro, de Rimsky-Korsakov, flautista James Galway, Orquestra Filarmônica Nacional e a regência de Charles Gerhard. Estamos apresentando Manhã MEC FM, música de concerto, notícias e agenda de eventos culturais. MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil. Olá, aqui é Aloysio Fagherlandi. Concerto da FRJ desta semana, Francisco Mignone e o Fagote, com valsas para fagote solo, tendo como convidado especial Fábio Cury. Concerto da FRJ, toda quarta, às 10 da noite, aqui na MEC FM. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Nós tivemos aqui os portugueses, os índios, os africanos, quer dizer, uma mistura. O choro, ele tem a ver com isso. Então, ele, mesmo musicalmente, falando da forma musical, da linguagem musical, ele tem essas influências todas. Conhece os animes? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Ele falou, ah, então vai atrás. Moacir Santos, né? Moacir é o Moacir. O estilo da música do Moacir é Moacir Santos. O Brasil Toca Choro traz para a edição desta quinta-feira os sotaques e culturas que influenciaram musicalmente na formação do choro. Não perca, Brasil Toca Choro, nesta quinta, 11 da noite, aqui na MEC FM. Estou lhe te traz, com ternura e com carinho, esse teu beijinho. Mestres da Música. Edvard Grieg nasceu em Bergen, uma cidade portuária ao sul da Noruega, em 1843, e descobriu sua vocação musical através do violinista Ole Bull. Grieg admirava muito esse violinista, e foi ele quem incentivou os pais de Grieg a enviá-lo com apenas 15 anos ao Conservatório de Leipzig, na Alemanha. Na Europa, Grieg compreendeu sua verdadeira vocação musical: escrever uma música autenticamente norueguesa. Decidiu ir para Copenhague, na Dinamarca, um dos grandes centros culturais da época. Em Copenhague, Grieg conheceu os compositores Hartmann, Niels Gade e Richard Nordraak, que tiveram grande influência em sua música. Foi em Copenhague também que Grieg reencontrou sua prima Nina Hagerup, grande cantora lírica da época e com quem ele veio a se casar. Estamos ouvindo um trecho da suíte Holberg, Opus 40, de Edvard Grieg, na interpretação da Orquestra de Câmara Inglesa, sob a regência de Raymond Lepard. Mestres da Música. Grieg. De segunda a sexta, você é o convidado do Concerto MEC, a revista de música clássica do seu início de tarde. Os artistas e os compositores apresentados numa linguagem simples e direta. Concerto MEC. De segunda a sexta, ao meio-dia. Rádio MEC. Música, educação e cultura. DYD 465, 99,3 MHz. Rio de Janeiro. ZYH 705, 87,1 MHz. Brasília. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Voltamos a apresentar Manhã MEC FM. 2 horas em ponto, mais uma vez um ótimo dia. Fique com a Sinfonia número 2 em Ré Maior, Opus 43 de Jean Sibelius, Orquestra Sinfônica da Rádio Finlandesa e a regência de Jukka-Pekka Saraste.